concretizamos esta manifestação, vamos levá-la até ao fim e vamos dar continuidade, não vamos parar por aqui, e se for preciso afrontarmos o PSD, o nosso partido e o nosso Primeiro-Ministro que ajudámos a eleger, nós falamos.